Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Este é o último debate de 2013. Hoje temos como tema o papel e desafio das organizações baseadas na fé na promoção da cidadania e de defesa dos direitos humanos, que será apresentado pelo consultor Sr. Sérgio Calundungo. Foi bem? Ok. Acho que o Sr. Sérgio vai preferir algumas palavras, mas antes que eu partilhar isso com os colegas, essas citações, que é uma do reverendo Samuel Matuana, que é uma citação que ele fez aqui na altura que esteve aqui a fazer uma apresentação também no espaço de debate da sexta-feira, e a outra é do Nelson Mandela. Acho que tem muito a ver com o tema que vamos abordar hoje, então um pouco no processo de reflexão. E dou a palavra ao Sérgio. Obrigada. É certo. Muito obrigado pelo convite. Primeiro agradecer a DW, que para mim é um prazer enorme, né? Por tudo que significa uma instituição com a dimensão da DW, partilhar com vocês algumas ideias, né? E sobretudo fico feliz de saber que este é um processo contínuo, o processo do debate e da reflexão, que é uma coisa que, embora muitas das vezes não dá conta, é cada vez mais escasso na nossa cidade. Eu acho que somos um país em que queremos andar, somos muito rápidos a andar e muito lentos a refletir, ou seja, não nos damos o tempo para discutir, debater ideias. E eu peço desculpas, e algumas vezes eu tenho uma lombalgia, então não posso, às vezes tenho que alternar, ficar entre de pé e sentado. Espero que isso não incomoda muito, mas aliás teve uma queda e confesso que eu já tenho este problema. Deve ser também da idade, né? Então, basicamente, eu vou fazer uma apresentação que resultado de quê? A nível da ajuda das igrejas da Noruega, portanto, a nível das ajudas das igrejas da Noruega, há um debate muito grande com relação a qual seria o nosso papel até 2025. Ou seja, estamos em 2013, estamos a imaginar o que seria de nós, qual seria a nossa relevância daqui a 7 anos. Por que nós nos perguntamos isso? Talvez uma breve resenha do que é a ajuda das igrejas na Noruega. As várias igrejas norueguesas, protestantes, presbiterianas, luteranas e tal, decidiram, em vez de ter um organismo de cooperação, cada um a sua, decidiram juntar esforços e criar uma instituição que é chamada Ajuda das Igrejas da Noruega, ou seja, as diferentes denominações religiosas põem recursos e deram mandato a esta estrutura. Por isso é a ajuda das igrejas, são as várias igrejas. É uma coisa que espero que no futuro também, lá para 2020, né, em Angola haja muitas iniciativas conjuntas das diferentes denominações religiosas. Então, é uma organização que tem o mandato das várias igrejas da Noruega. Em Angola, ela começou justamente e tem a pretensão de trabalhar principalmente com organizações baseadas na fé. Eu depois vou explicar bem o que são as organizações baseadas na fé ao longo da nossa apresentação. Ainda que estabelece relações de parceria com outras, mas o nosso foco são as organizações baseadas na fé. O que é que aconteceu? Ultimamente estamos a pensar muito qual seria o papel dessas organizações baseadas na fé. Dar exemplos muito concretos, mais do que definição, exemplos. Organizações baseadas na fé. Por exemplo, se nós tivermos em Angola, temos Conselho Cristão da Juventude. São jovens que se unem, como jovens de todo mundo, mas o denominador comum é a sua fé cristã. Em alguns países tens, por exemplo, a Liga Muçulmana. São pessoas que, baseadas numa fé, numa religião, que é o Islão, decidem associar-se. Quando normalmente, e essa é uma das coisas que sempre temos que esclarecer, quando a ajuda das igrejas da Noruega, pensam que só estamos a falar das igrejas cristãs, ou quando falamos de organizações baseadas na fé, estamos a falar de igrejas ou da fé cristã, não. As diferentes fés. Trabalhamos no Afeganistão, por exemplo, no cristianismo lá não é a religião predominante. Então, mas existem muitas organizações baseadas na fé naquela região, que é a fé muçulmana, e é com estas que nós trabalhamos. Como eu dizia, Nós, a nível interno, estamos a pensar, a Junta da Brasileira da Noruega, o que seria de nós em 2020? Qual seria a relevância? Há um forte mandato que dizem que temos que ler os sinais de tempo, junto com os nossos parceiros. O mundo está mudando e como isso vai desafiar o nosso trabalho? Esta foi um pouco as preocupações que nos estão a nortear. Eu vos poderia, se vocês mesmo assim internamente pensassem, o que será de mim em 2020? Parece um tempo distante, daqui a 2020 é muito pouco tempo. E a nível da Junta, organizamos esse debate em várias partes do mundo, com grupos focais, tentando buscar fatos objetivos para tentar ver o que será em 2020. E nós prevemos algumas mudanças substanciais. Qual será o papel da sociedade civil em 2020? Nós achamos que sim, vai ter um papel em todos os países, inclusive em Angola, mas provavelmente vai ser muito diferente do que temos atualmente. E aqui nós perguntamos, quais são os recursos distintivos que podem ser mobilizados para o nosso trabalho? A nível de organizações baseadas na fé, que recursos as igrejas podem mobilizar para fazer esse trabalho e encarar este ano? Como é que vai ser o relacionamento para o futuro? O que é necessário? Normalmente o peso que a igreja tem hoje na sociedade vai diminuindo ou vai se transformando. A forma como a igreja interagia, a forma como eram vistos os líderes religiosos. E Angola é um bom caso disso. Está a mudar. Com todas as implicações. E as respostas a essas questões serão o ponto de partida da minha apresentação, né? Portanto, o mundo está a mudar, como nós estamos preparados para isso, temos consciência ou não, o que é que uma organização como esta, que decide trabalhar com as igrejas, pode oferecer e, sobretudo, quais são os novos padrões de relacionamento com o Estado, com o setor privado, que as igrejas vão fazendo. Estas, aqui assim muito escuro, são os países onde nós temos presença. E foi mais ou menos nesses países do mundo, Angola, então, onde tentamos organizar este debate para tentar perceber, né? Nós chamamos lendo os sinais dos tempos, como que nós vemos. E vai ser interessante discutir convosco para ver se vocês sentem que faz sentido ler os sinais do tempo, se temos uma perspectiva mais catastrofista e tal, sobretudo aplicado à Angola. A primeira grande coisa que nós vemos é que com a crise financeira ficou muito claro que há mudanças de poder geopolítico. Anteriormente, se nos perguntassem quais são os três países mais potentes do mundo, o que é que nós diríamos? Era Rússia, Estados Unidos, China. Três. Seriam os outros membros da União Europeia. Exatamente. Nós, reparem, dados objetivos, objetivos, as grandes economias do mundo. 2012, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, quem diria? Itália, Rússia e Índia. Se repararem, os sete primeiros, quando havia o famoso G7, a partir daí já começaram a entrar alguns intrusos. O Brasil nunca pensava fazer parte do G7, a própria China. Ao passo que outros países vão saindo, têm a tendência de sair e começam a se aproximar países como a Índia e a Rússia. Diz-se que em 2030 teremos a China superando os Estados Unidos, teremos a Índia superando os Estados Unidos, o próximo país europeu seria aí em nono lugar. Tirando a Rússia, né? Claro, mas a Rússia não é da União Europeia, seria a Alemanha. O próprio Japão vai muito para trás. Ou seja, há uma previsão que, e paulatinamente os dados econômicos dizem que o mundo, o G7, seria países como Turquia, Indonésia, Brasil, Rússia, Índia, China, a parte dos Estados Unidos. Se vocês repararem, isso significa uma mudança drástica, porque historicamente, os países economicamente mais potentes ditaram as regras do mundo. Caso da Angola, sempre que tivéssemos uma pisilha interna, não nos dessemos bem, era aí queixar na União Europeia ou nos Estados Unidos, tentar procurar influência destes países sobre os nossos governos. O que está a demonstrar aqui é que provavelmente estes governos vão tendo cada vez menos influência sobre nós, porque também vão perder influência a nível mundial. Esta é a primeira lição que temos. Mas vamos seguindo um pouco, mas há claramente a mudar. Inclusive 2020, que também é um dado objetivo, o peso, o produto interno bruto do Brasil, da China e da Índia vai superar de todos os países da União Europeia, mais Canadá e Estados Unidos da América, juntos. Ou seja, que o mundo está claramente a mudar. E parece que esses três hoje são cerca de 40% do produto interno bruto mundial. Ou seja, são países que começam a ter muito poder, e não só poder econômico interno, mas poder de influência outras políticas e outras organizações internacionais. Outra grande preocupação que nós temos são as mudanças demográficas. A nível mundial, sempre nós aprendemos e que havia muitas partes do mundo que eram países eminentemente rurais. Grande parte da população mundial é cada vez mais urbana. Hã? Uma grande tendência. Isto em Angola é muito grande, vai ser alguma coisa. Sempre nos gabamos de ser um país grande, rico, belo, com muito potencial agrícola. Grande parte da nossa população vai se tornar urbana. Isso é uma tendência de todo o mundo. Ainda que somos especiais, mas fazemos parte do mundo. Muitas dessas pessoas, muitas das economias que são aceleradamente a ver um processo de urbanização, as zonas urbanas não são setores produtivos. Não há muita indústria, não há muita para alimentar essa massa de gente que se vai concentrando. E o caso da Angola, isto é relevante. Eu esqueci-me de dizer também, no caso dos países que vão mandar em 2027, lembra-se que queixas com relação a direitos humanos, a relacionamento entre cidadão, endereçávamos esses países, mas provavelmente ao perderem poder, a quem nós vamos endereçar? A China? A Índia? Que preocupações eles têm com relação a isso? Mesmo nós, as ONGs, provavelmente os financiamentos... Deixa só voltar também. Desculpa. Provavelmente os financiamentos, tradicionalmente os grandes doadores vinham de países ocidentais. Mas os financiamentos, provavelmente, a partir de 2020, terão de vir ou da Rússia ou da China, se... os europeus não podem. E resta saber se há uma tradição, há políticas próprias de apoiar organizações. A segunda questão é a questão demográfica que nos preocupa. E em 2005 há uma grande invasão, começa a crescer o número de população urbana e há de crescer. Pela primeira vez o número de população urbana supera a nível global o número de população rural. E essa tendência vai aumentar e Angola vai ser um dos países que também vai ter esse problema. Isto aqui muito rapidamente. Aqui era como o mundo era, ou como o mundo se está transformando do ponto de vista da população urbana e tal. Mas aqui não vamos perder muito tempo. É um dado do guarda. Outra terceira grande tendência mundial. Todos nós ouvimos falar da Primavera Árabe. E me recordo que naquela altura a imagem era: vai acontecer em Angola, vai acontecer, é desejável, é bom, é mau. Provavelmente Angola vive um contexto completamente diferente desses países em que estudar. Mas, segundo várias pesquisas, várias análises, o que esteve na base da Primavera Árabe foi uma revolução, ou as características provocadas pela juventude e, sobretudo, um peso muito forte do uso das novas tecnologias. Esses eram os elementos da Primavera. Há outro que um desejo ardente de uma certa cidadania ativa, sobretudo vindo de um certo descontentamento. epá, nós somos cidadãos, não aceitamos isso, recusamos ficar resignados e vamos ter que fazer isso, alguma coisa. A pergunta é, o que representou a Primavera Árabe para muitos dos países? Muitos países disseram, não, isto aconteceu lá, não tem nada a ver conosco. A pergunta é, os ingredientes que facilitaram isto, que era uma juventude que decide promover mudanças, um uso constante de tecnologias de informação, muitas delas que já não é possível controlar o pensamento, a informação que filtra, aí vai tudo. Facebooks e não sei o quê, SMS, a capacidade que os jovens foram tendo de interagindo, de saber o que se passa nos outros países e não sei o quê. Em Angola, ainda é uma incógnita. É uma oportunidade ou uma ameaça? Então, às vezes, há fenómenos históricos que ocorrem lá, provavelmente não vão ocorrer em outras regiões da mesma forma, mas nós dizíamos que isto teve um impacto. Viram em tempos o Brasil quase que paralisava na altura da Taça das Confederações. Ou seja, e os modos, as sementes do descontentamento, capacidade de uso da tecnologia e da informação para mobilizar, insatisfação de jovens, ou seja, cada vez mais vemos Espanha, Portugal, aqueles movimentos dos... Como é que os portugueses chamam os quê? Juventude Arrasca, ou o quê, não? A geração Arrasca. Ou seja, os espanhóis, os indignados, ou seja, há muita essa tendência. E a pergunta sempre foi, será que aqui teremos algum impacto? Outro dos grandes... Outras grandes preocupações, normalmente o que se convencionou chamar de mudanças climáticas. Nós estamos aqui a chamar o caos climático. Alguém que tem essa produção e de repente, por uma questão de clima, desaparece tudo. Tenho a minha casa no Samba, com todo o crescimento económico, não foi bem previsto, vem uma chuva. Eu deixo de ser um indivíduo com uma casa, com um rei do chão, primeiro andar, quatro pisos, para ser alguém que não tem nada. Ou seja, muitas das sociedades, apesar do crescimento econômico, apesar de não sei o quê, não estão muito preparadas para lidar com esses choques. Reparem, o caso da estiagem, que depois ficou seca, no sul da Angola. Ou seja, cada vez mais... Estes fenómenos começam a ser recorrentes, a ocorrer em prazos muito curtos de tempo e com muita incapacidade das sociedades de reagirem a eles. Inclusive há dados que dizem que o número de terremotos e não sei o quê multiplicou-se bastante nos últimos anos. Ocorrem mais frequentes em muito pouco tempo. E a par disso, outras questões ligadas às mudanças climáticas. Então, isto nós dizíamos que provavelmente são ingredientes que nos fazem pensar como será 2020, ou seja, daqui a 7 anos, e como isto poderá afetar. É uma combinação desses fatores, né? Confesso que a discussão, uma das coisas que nós queríamos é voltar a discutir isso à luz de Angola. Esses fatores são globais, não vamos conseguir parar. Como isto poderia afetar Angola? Faz sentido preocupar-se ou não? É uma discussão que nós gostaríamos de ter. Outra das grandes preocupações, crescimento com o aumento da desigualdade. A nível mundial, cresceu em quase todos os países a classe média. A nível mundial, há muitos países, inclusive em Luanda, tu podes estar aqui e ter um standard, teoricamente, de vida igual a quem está a ver em Washington DC. Do ponto de vista dentro da tua casa, podes ter tudo que tem alguém que está em Washington ou em qualquer capital do mundo. Só que também se diz que a tendência desse crescimento é muito desigual. E essa fotografia reflete o Brasil. Mas quantos Brasis haverá em Angola? Você vê o prédio, as condições, e tem assim. Em que, de um lado, aqui do lado esquerdo, estão aqueles que não podem sonhar. E como não podem sonhar, não deixam que os do lado direito possam dormir. Ou seja, se não nos deixam sonhar, também não vamos nos deixar dormir. Então, uma tendência global. Há muitos países do mundo, sobretudo os africanos, as novas economias, estão a crescer desta forma. Isto tem merecido a nossa preocupação. Hoje em dia, já não basta só dizer estamos a crescer, é importante perceber como estamos a crescer. Inclusive, já quem pensa que talvez crescer não é a melhor solução, né? Lembra-se que no programa do governo que mereceu, a maioria, e uma maioria significativa de escolha dos angolanos, dizia vamos crescer mais para redistribuir melhor. Ecologistas, uma série de ciências estão a dizer que se calhar é melhor primeiro redistribuir. Yeah, redistribuir mais para crescer melhor. A ideia não é crescer mais, é crescer melhor. E não é tanto redistribuir melhor, é redistribuir mais, alargar a base das pessoas que beneficiam do crescimento. Então nós gostaríamos de ver o que vai acontecer. Vamos continuar a ter a marginal, que é muito bonita a marginal. Aliás, fui lá aquela, a Fortaleza, e desta aí aquilo é muito bonita, mas a rua atrás parece que aquilo foi colocado ali forçadamente, né? Então, esse tipo de crescimento. A nossa reflexão é, com base nesses 5 desafios que nós achamos que são globais, no, e às vezes a discussão aqui, não, isso só acontece em Angola, não, são desafios globais, o mundo tem que enfrentar isto. Nós estamos a pensar que provavelmente Angola vai precisar do quê? Nossa primeira preocupação, um forte compromisso dos seus parceiros internacionais de cooperação. E quando falo de um forte compromisso, o que é que está a acontecer com os tradicionais parceiros? Nações Unidas, não sei o quê. Muitas vezes dizem, não, vocês já não precisam e por isso saímos. É a única solução. Outros é, para não chatear o governo, vamos dizer que está tudo bem. Foi assim que em plena seca, a morrer gente na estiagem, ganhamos um prémio internacional de combate à fome, porque as políticas angolanas tinham sido boas. Ou seja, muitos dos nossos parceiros internacionais, que antigamente tinham uma certa força, um certo protagonismo, começam a coisa. E eu acho que isto vai ser. Ou vamos ter parceiros como a China, que vai dizer, não, nosso papel é, não nos falam direitos humanos, não sei o quê. Nosso papel em Angola é fazer dinheiro, calar a boca. E porque o governo angolano é um governo soberano e sabe o que faz. Também. Ou seja, como vai ser o compromisso dos parceiros internacionais de Angola? E quando falo de parceiros internacionais, falo a vários níveis. Com relação aos objetivos do milênio, não sei o quê. Vamos, sem dúvida, precisar de um Estado eficaz. Para mim, um Estado eficaz pode ser resumido. Estado de direito. Hã? E um Estado que respeita direitos humanos. Para mim, não conheço nenhum Estado que não é eficaz se faz uma aposta séria nisto. Nós achamos que vai ser instituições políticas e económicas inclusivas. Eu penso que em Angola temos que revisar também o conceito de inclusão. O conceito de inclusão não é, bom, há um benefício, vamos nomear fulano, beltrano, mais alguns da oposição e tal. Como faz-se com acordo de paz? Por uns e assim já estão incluídos. Inclusão significa, de todos nós, quem são os que ficaram fora? Foi tal, tal. Então, agora é a altura de chamá-los. Normalmente, tem uma tendência muito grande em África que inclusão é pôr um pouco de todas as partes. Modelo governos de reconciliação, né? Pôr um pouco de todos. Com o tempo, se calhar a seleção nacional vai ser como guarda-redes do Norte, defesa do Sul, para representar as diferentes formas. Não, aqui o que se está a falar de inclusão é a capacidade de colocar aqueles que, embora que estiveram do lado A ou do lado B, mas no lado A e B já eram marginalizados. Então é por esses, e não os seus legítimos ou ilegítimos representantes. Um setor privado socialmente responsável, não só em nível de empregos e serviços para as pessoas pobres, mas socialmente responsáveis. Há uma série de países que estão a crescer, o Brasil, e não sei o que, os colegas do Brasil falavam muito nisso no debate que tivemos na Tanzânia, era que o setor privado, a forma como eles fazem a riqueza, são os principais responsáveis por a fuga de capitais do Estado. Desde organizam ou tem influência sobre as estruturas do Estado a nível de opções. Olha, agora vamos organizar o Mundial de Futebol, agora vamos organizar não sei o quê. quem ganha são os setores privados. Sim, com certeza. Tem influência na fuga de capitais. Não têm nenhum receio de que se trata de ganhar dinheiro, entrar em acordos com os governos desde que ganham. Isto não é só um fenómeno angolano. Foi assim que Coca-Cola, as grandes indústrias de frutas norte-americanas fizeram na América Latina e tal. Então, precisa-se de um setor privado que seja responsável, que diz, não, olha, nós precisamos de ganhar dinheiro, mas também precisamos de um Estado que funcione. Que provavelmente aceitar luvas ou propor luvas para ganhar determinados contratos não é uma boa solução a largo prazo. Né? E cidadania ativa, jovens e mulheres, homens, que são co-criadores de sociedades justas. Ou seja, uma boa parte dos debates ocorridos em diferentes partes do mundo. Aqui o que fizeram as pessoas que estão à frente dessa metodologia é tirar aqueles elementos comuns que saíram em várias partes do debate ocorrido em várias partes do mundo. Então, aí diz quais seriam as tarefas particulares das igrejas, sociedade civil, é ter cidadãos ativos. Sempre faça aqueles 5 grandes elementos. E aquilo que estamos a dizer que precisamos, portanto, a primeira parte foi uma espécie de diagnóstico. E quando está todo doente, vou ao médico, o médico diz, epá, o check-up indica que tens isso, isso, isso, foram aqueles 5 grandes elementos. A segunda parte é uma parte em que ele vai fazer a receita, né? A terceira parte é que medicamentos são os mais claros. Ou que ele decide qual é a medicação e depois a medicação. Nós estamos a dizer que, primeira coisa, cidadania. Lá onde os cidadãos não têm participação política, não têm a quarta de participação na vida associativa, ou quando fazem, não fazem desde a ótica da, tipo, uma aposta clara, vamos ser a tolerância, a não violência, o reconhecimento do Estado de Direito e de direitos humanos, pensa-se que vai ser uma catástrofe. Muito exemplo. Os líbios vão à rua e tal, participação ativa. Mas depois não toleram, não aceitam coisa, não se respeita o Estado Democrático de Direito, ou seja, foi tirar um para pôr outro e não funciona. Ou seja, disse que o próprio cidadão tem que ser consciente, olha, temos que ser ativos, mas em respeito da tolerância, dos direitos humanos. E para construir um Estado, não é para substituir uns. Este era o primeiro elemento que se identificava como forte. Né? A seguinte, as diferentes formas de pensar sobre cidadania ativa. Dizíamos que também era um desafio da Igreja. Há aquele cidadão que diz, ai pá, o mundo está mal, mas eu pelo menos fiz a minha parte como cidadão. Isto depois vamos voltar ao debate. Há outros que dizem, não, é pá, eu mais do que ser uma pessoa responsável, não fazer mal aos outros, não pecar e não sei o quê, porque tradicionalmente a Igreja foi por aí, eu também quero ser participativo. Que era uma coisa que aumenta um pouco. As igrejas não devem ser dizer, é pá, não deves pecar, não deves fazer mal ao outro. É, deves também participar para que isto não ocorra. A ideia que nós dizíamos é que depois houve uma fase, já o debate foi crescendo, não, ser responsável só não basta, ser participativo também não basta. Porquê? Nós víamos que muitas das orações baseadas na fé, primeiro pegam, olha, não fazer mal, os 10 mandamentos e tal, aí o cidadão, epa, eu estou bem com os 10 mandamentos, o resto, até os cristãos chamam os mundanos, que se entendam, mas depois está a dizer, não, você tem que estar no mundo, tem que participar, construir, para que os outros também possam respeitar e fazer respeitar os 10 mandamentos. Chega uma fase e dizemos, não, mas não basta só. É importante cumprirmos os preceitos que a Igreja e que a nossa fé diz, mas é importante também estar orientado para a justiça. Evitar aqueles casos de que quando há situações de injustiça, não, nós somos Igreja, nós aí não nos metemos. Há uma coisa que é de César e há uma coisa que é de Deus. E nós somos de Deus, portanto, os assuntos de César, não. Nós estamos a dizer, os assuntos de César também interessam a Deus. Agora, nós dissemos que as igrejas têm que pensar muito o tipo de cidadãos são necessários em Angola, principalmente a nível global, que tipo de cidadãos o mundo tem que ter? Normalmente sentimos que a pressão e o foco das igrejas é como é que tem que ser o nosso cristão. E normalmente o cristão ideal fica mais ao nível de ser um cidadão pessoalmente responsável. E as outras categorias, não, se é para se cumprir essa parte. Inclusive com ideias que já nos foram ensinando, né? A salvação é individual. Não? Então, esta é um pouco a primeira reflexão que fazíamos. Houve também uma preocupação. Ok, nós como ajuda das igrejas, trabalhamos com as organizações baseadas na fé. Normalmente, imaginemos que uma organização como a DW, que valoriza são as mudanças que provoca na vida das pessoas através de serviços concretos, água e saneamento, habitação e não sei o quê. E nós dissemos, nós podemos medir o que valorizamos? Isso de ensinar a ser bonzinho, a lutar pela paz. Depois, como é que se mede a efeitos práticos? Nós dizíamos que provavelmente nós só vai fazer sentido se conseguimos explicar à sociedade como, através de nós, né, conseguimos coisas. Nós dizíamos que social, monitoria social, trabalho voluntário, organizações de rede, que as igrejas têm um grande potencial, as organizações baseadas na fé, para fazer isto. Isto é uma coisa que nós podemos oferecer à sociedade, porque também sentimos que as igrejas têm essa dificuldade de valorizar esses ativos. Outra é atividades que podemos fazer para as comunidades. E algumas são feitas. Eu me lembro que há grupos ou grupos ligados às igrejas que quando uma irmã está doente vão lá visitar, aconselhamento, não sei o que. Então são atividades que ajudam a melhorar a vida da comunidade. Votação nas eleições também foi uma coisa que dizia. Cada vez mais há um distanciamento entre o cidadão e a política. É para eles só fazem o que lhes interessa. Para mim, votar não faz sentido. Então, estamos a dizer que as igrejas podem ter. Há uma coisa que deve incentivar as pessoas a participar nos partidos políticos. Ou seja, dentro da discussão, aquelas pessoas com mais visão, uma visão. Outros dizíamos que eram mais radicais, outros mais suaves. Não, também é nosso papel dizer, olha, vão os partidos políticos, se é a estrutura que usa-se convencionalmente em democracia para exercício do poder político, vai lá, mas seja lá um bom cristão, um bom cidadão. Mas lá dentro. E não pensar que como somos baseados na fé, esta coisa é a parte. Participação em grupos de interesses, participações em campanhas ou formas de protesto pacífico. Dizer, não estamos de acordo, não concordamos com isso. Participação no debate público. Participação na formulação de políticas. E trabalho de monitoria, da brasilidade social. Ou seja, dizíamos que as várias orações baseadas na fé e a igreja provavelmente vão ser chamadas nesse cenário, nessa Angola ou a nível global em 2020, a posicionar esse e sem grandes receios, dizer não, nós queremos estar ali. E nós dizíamos que recursos vamos levar para aí, porque não existe muito a cultura e não é esse o objetivo, ser tão profissionais como são algumas das ONGs. Mas eles chamam que temos uns recursos diaconais. Talvez para aqueles que não sabem bem, o termo diaconia é o equivalente a... Normalmente a diaconia é o departamento das igrejas que se dedica, historicamente começou, que se dedica à caridade. Ação social das igrejas. É chamada diaconia. Tipo, a Igreja Católica tem as Cáritas, um grande... E muitas das igrejas, inclusive, se chamam mesmo diaconia, departamento de diaconia, que é ação social que as igrejas fazem. E nós dizemos que um dos recursos podem ser esse tipo de departamentos. Desde que o entendimento que tem do Evangelho sirva para responder situações de sofrimento e injustiça. E dizia-se que podíamos qual era o argumento quando nos envolvêssemos com aquilo? Porque parece um discurso muito radical. Então vamos tentar influenciar partidos políticos, tomar posicionamento. Quer dizer, vamos dizer porque amamos o próximo. Isto é uma forma de amar o próximo. Vamos dizer porque achamos que temos que ter comunidades inclusivas. E aqui inclusivas, por favor, não é um representante de cada um. É aqueles que normalmente estão de fora, estejam também por dentro. Dizer que é uma forma de cuidar da criação. Deus criou o mundo, então nós temos a responsabilidade de criar. Dizer que temos que lutar por justiça. Essas devem ser as margens que devem balizar. E o argumento que temos usado. Há um segundo argumento que também se recomenda muito, ou discutiu-se muito, que é o argumento da dignidade humana. Fomos feitos à imagem de Deus. Então, se eu olhar para cada ser humano como feito à imagem de Deus, provavelmente há situações de injustiça que eu não vou aceitar. Porque é como se estivesse a cometer sobre Deus. Inclusive, o que me vai impelir a agir é como, epá, eu estou a dar o meu contributo para ajudar a Deus. Ou seja, a ideia de tornar o discurso religioso e tal prático. Ele diz que devemos nos relacionar uns com os outros como se estivéssemos a nos relacionar com Deus. Relações justas. A partir dos direitos e a nossa responsabilidade. E somos chamados a reparar as relações iguais. Essa história de usar a religião para lutar, matar, não sei. Não, não tem. Ou para discriminar ou estigmatizar, tem que parar. Porque se somos baseados numa fé, é a nossa fé que nos move. Esses eram os recursos que nós dizíamos e o novo discurso dos departamentos de diaconia, que normalmente são associados às igrejas, aos pobres, coitados, não têm nada, então vamos dar. Mas agora tem que ter um fundamento maior do que habitualmente temos. Há também, havia muitos que falavam a ideia da diaconia profética. Deus, segundo as pessoas que entendem o profetizou, disse para o mundo, depois de morto de Cristo e tal, o mundo ia ser um mundo de paz, de justiça. Então nós temos que fazer esse mundo acontecer. Tem que haver paz e bem-estar para todos. Aquela ideia de opção preferencial pelos pobres, que era um pouco a ideia dos grandes teólogos da América Latina, teologia da liberação, da libertação. Nós dizíamos que amar o próximo tem de incluir falar em seu nome, mas só quando compreendes bem qual é a sua situação. Não é que o que fizeram historicamente muitos dos líderes religiosos, falar em nome do povo, em nome do rebanho, sem viverem, né? Sem experimentarem as vivências reais. Então a ideia é, enraizados naquilo que são os sofrimentos das pessoas, temos autorização para falar em seu nome. Então esta ideia da igreja sendo como uma voz incômoda, que apresenta soluções criativas e radicais, não tem medo de trabalhar com outras pessoas. É a ideia que sempre dissemos que iria transformar. Ou seja, porque vamos a pensar que as organizações baseadas na fé, 2020, têm um grande poder, desde que interpretam e consigam, ou vão ter aquelas, vão ser relevantes aquelas que consigam interpretar o novo discurso e adaptar seus tempos. Vamos já terminando. Havia alguém que dizia, e tomamos essa frase, quando os pobres e oprimidos lêem a Bíblia, algo inesperado acontece com os pobres e com os textos que estão na Bíblia. As pessoas reconhecem a sua própria história, a lamentação, descobrem o compromisso de Deus, e começam, empoderadas a partir disso, começam a agir. E recordo-me que no encontro da Tanzânia tinha várias pessoas de várias denominações religiosas e várias coisas, desde bispos, padres, pastores e não sei o quê, e esta era essa discussão. E havia líderes religiosos que reconhecem que normalmente, durante muito tempo, fiquei impressionado, que era um bispo que dizia que durante muito tempo a religião foi usada como ópio do povo. E ele falava da sua realidade da América Latina. Ele dizia, não consegue imaginar uma igreja que provoca isso. Quando o pobre e oprimido lê a Bíblia, se lê bem, se for bem treinado, ele muda e os textos também mudam. Este era um pouco a ideia. E ele diz que nos desafia um novo tipo de profissionalismo. Mas fazer mais para dentro, hein? Fazer mais com as pessoas. E, sobretudo, a ideia da igreja, que é a voz dos sem voz. E, sobretudo, aqui estou a partilhar com vocês, já para entrarmos para o debate, algumas ideias de como era entendido a diaconia, a tal ação social das igrejas, a tal ação. Não é um serviço incondicional para quem precisa. Isso leva a uma mudança social que transforma, restaura e fortalece. Isto aqui é um exemplo do que nós dizíamos que tem que ser o próximo papel da diaconia enquanto cidadania ativa. Fortalece, transforma e reconcilia. Muito obrigado. Vamos entrar então para o espaço de debate. Só queria referenciar que essa apresentação veio mesmo a calhar no fim do ano. Então, entramos com 2014, se calhar com esse fortalecimento, uma transformação e uma reconciliação. Então, os colegas, se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta ao Sérgio, o Sérgio também está aberto o debate com isso. Senhor Alas, por favor. O Sérgio, foi, muito obrigado. Foi uma apresentação tão boa, hein? Uma coisa que eu acho que quando olhamos para os próximos 7 anos, hein, que parece que não foi capturado na sua lista, e quando olhamos para África e o Médio Oriente, são os conflitos entre religiões. Eu gostei muito a sua definição de fé, que foi inclusivo e incluiu as diferentes fés, diferentes protestantes católicas, mas também muçulmanos. Hein? E para mim, eu acho que isto é um fenómeno mais preocupante em África hoje em dia. Até nas últimas semanas vimos algum debate aqui em Angola à volta do posição do muçulmanos em Angola. Eu estou a recordar que, de facto, o conflito cá em Angola surgiu um pouquinho dos diferentes tendências religiosas, hein? Os partidos que no fim entrou em conflito tiveram as suas raízes em diferentes igrejas, mesmo protestantes, mesmo igrejas irmãos. Também estou a recordar que 10, 15 anos atrás foi o movimento de paz cá em Angola que foi de facto liderado pelas igrejas. Mesmo se os sementes do conflito foram, não sei, um pouquinho alimentados pelas as divisões nas igrejas, a unidade das igrejas fez uma grande contribuição para a resolução dos conflitos e a promoção da paz em Angola. A minha questão é que não podemos olhar também para os líderes religiosos para, de facto, lutar para uma reconciliação entre os grandes fés, os muçulmanos e crentes. Nos próximos anos, hein? Porque eu acho que a lição da Angola é muito profunda e acho que há coisas que podem ser aprendidas, mas estamos longe daquela ponte hoje em dia. Eu acho que cada mês estamos a ver conflitos mais profundos cá em África entre estas duas grandes religiões, hein? Yeah, eu acho que estou colocando o dedo numa situação que também foi muito debatida. A ideia dos conflitos interreligiosos. Primeira questão que eu vou responder. Sim, isto é uma questão que foi bastante debatida. Eu confesso que pessoalmente não tenho posição, mas vou explicar qual era a posição de muitos. E o exemplo concreto é o exemplo da Angola, né, em que os partidos políticos, quer Fenelain, pela os principais, têm uma grande base religiosa. Curiosamente, uns em torno de uma igreja, outros. E estava alguém que dizia, como vamos definir isso? Porque ele defendia a ideia de que tínhamos que desconstruir. Eram conflitos religiosos em si mesmo ou conflitos políticos que aproveitavam a religião? Por exemplo, no caso concreto de Angola, era um conflito religioso, havia uma divergência clara, fraturante, que geraria conflito na forma de adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, na forma de pregar, ou era normalmente um conflito que é político e que depois as igrejas servem como a base para fundamentar. E eles diziam que o mundo precisa desconstruir essa ideia. Ele dizia que era muita visão ocidental que apresentou os conflitos, sobretudo no Médio Oriente e tal, como conflitos religiosos. Inclusive, ele dizia, e eu me lembro que também passou comigo quando estudava na Espanha, que se dizia a cultura muçulmana. Ele dizia, não, a maior parte dos muçulmanos estão na Indonésia. E há muçulmanos em Moçambique. Culturalmente tem alguma aproximação? Absolutamente nenhuma. Como também não existe uma cultura cristã. A maior parte dos cristãos dizem que estão no Brasil. E não acho que culturalmente um brasileiro seja muito próximo de um cristão ortodoxo da Rússia. Ou de um angolano, ou de alguém naquela dos homens. Então ele dizia que provavelmente o que aconteceu foi que os conflitos existem por causas políticas, econômicas e sociais, mas que sim, que ele dizia que se está a usar a religião como uma base muito forte. Mas eu concordo contigo que se calhar um dos megatrends, não sei se íamos chamar como conflitos religiosos, dê o nome que dê, mas é que sim, que a religião tem um potencial muito grande para provocar conflitos ou para servir de base. Concordo contigo. Mas a lição da Angola é que sim, os líderes religiosos contribuíram para a resolução do conflito. Exatamente, exatamente. Eu acho que concordo contigo. Eu acho que provavelmente nós devíamos, talvez os colegas de Angola, ter posto muito, porque eu acho que as igrejas, sobretudo no processo de paz, usaram aqueles ativos intangíveis. Não é possível pegar. Não usaram os edifícios, os textos, o púlpito, mas usaram sobretudo a esperança, a profecia, as lamentações das pessoas para construírem algo comum. E provavelmente eu concordo contigo que esta podia ser a base para a construção desse engajamento das igrejas para reter essa onda de violência. Estou absolutamente de acordo contigo, que provavelmente. E isto são os tais. Eles lá, o grupo optou por chamar de ativos intangíveis. Ou seja, tu não podes pegar na fé, não podes pegar numa esperança. Palpavelmente, se calhar, nem podes compará-lo com a quantidade de igrejas e de edifícios que tens, mas têm no final uma força muito grande para mobilizar vontades e forçar coisas. Não, concordo plenamente contigo. Eu não sei se respondi. Havia mais uma questão tua? Yeah. Não, eu... Yeah, obrigado, Sérgio. Na verdade, voltando um bocadinho sobre o contexto geopolítico da economia e do poder, quando eu olho para aquela tabela, para aquilo que poderá acontecer no ano de 2020 e eventualmente 2030, vi que a maioria dos países no top, de 2030 a 2060, vi que a maioria dos países no top 5 são todos eles países com uma densidade popular, com uma população muito elevada. Está mais do que comprovado de que o fator população está a ditar as rédeas da economia mundial. Estamos a falar ali, Indonésia é um país muito populoso, os Estados Unidos da América também não fica longe, o Brasil não fica longe, a Rússia, a China já não se fala. Portanto, todos esses países, o único país que falta ali é a Nigéria. Portanto, senão todos os outros são países realmente com uma população muito alta. Isso também leva-me a crer que é bem possível que a onda de imigração que alguns países com uma grande, com um grande território, como o Canadá, aqueles países, eventualmente poderão, depois de um certo tempo, voltarem a ter a imigração mais aberta ainda do que é hoje em dia, o que poderá ter, ou poderão estar a fazer um drain daquele, das pessoas qualificadas de uma forma mais agressiva. Como tem estado a fazer os Estados Unidos. A América, todos os anos, são 50 mil pessoas só com aquele green card. Sem contar outros esquemas ou táticas que existem de imigração. Isso poderá ter uma influência muito grande para os países mais pobres ainda, de perderem cada vez mais pessoas qualificadas. Isso de facto é. E quanto à China, é preocupante mesmo, que esta questão, se a política chinesa não mudar, é bem possível que o Partido Comunista não... Também é um cenário que deve se aventar. É possível que países como China, até do ano 2020, também tenham revoluções. Porque essa saída que muitos chineses estão a ter, irem trabalhar em países como da União Europeia, mesmo da América Latina, da América do Norte, está a fazer com que muitos deles comecem a ver que, afinal, aquilo que eles ganham com as qualificações que têm é muito baixo, comparativamente com as pessoas que eles estão a encontrar com as mesmas qualificações. Isso poderá trazer problema quando eles voltarem à China, começarem a ver que não, estamos a ser explorados, não estamos a usar as nossas potencialidades no máximo. Agora, Sérgio, uma questão que relativamente a... Será que a aproximação que existe entre as igrejas cá e a maneira como eles se encostam muito ao executivo para serem bem vistos não poderá ser um handicap para poderem cumprir cabalmente com este papel que se espera das igrejas? Porque eu vejo que há igrejas cá com um grande potencial. Olho, por exemplo, para a Igreja Tocuísta. A Igreja Tocuísta, na altura que o Simão Toco existia, era uma igreja praticamente com relações muito mais com o governo, porque sempre tocava nas questões sociais de uma forma muito, muito atuante. Hoje em dia, tornou-se mais como uma metodista, que nunca vai apontar dedo ao executivo. Então, será que isto poderá não ser uma coisa que vai enfraquecer ainda a igreja para cumprir com o seu papel? Sérgio, só apanhar, eu tenho uma pergunta assim. Só para apanhar um bocadinho com o Ibi, falando das questões que ele apresentou. A minha questão era em relação ao facto de visualizarmos uma China e uma Rússia no ranking dos países mais fortes nos próximos 7, 10 anos. A questão do sistema político desses países, que tipo de influência vai ter? A questão, eu quero perceber um bocadinho. O que é que achas? Não sei. Então, vão ter que adaptar um capitalismo? Qual é que tu vês isso? Porque a China já está um bocadinho assim dualizada em termos de política. Era um bocadinho para apanhar o filho. A minha opinião com relação, vou começar contigo, o sistema político. Eu acho que o mundo vai ter, pode se dar dois cenários. E eu acho, não quero ser pessimista, mas o cenário vai ser que o sistema político mundial vai ser torneado em função do sistema político que esses países têm. Reparem que a onda de democratização, eleições e não sei o que foi porque era o sistema político que vigorava na Europa e nos Estados Unidos, quando eles tinham poder para impor esse sistema. Reparem, a minha ideia é que, se vocês reparem os cuidados que têm organizações das Nações Unidas, mesmo as comissões de direitos humanos, em abordar o tema em determinados países que são economicamente potentes, reflete a força desses países. Quando dizem, pá, vamos sanções ao Irão, o Brasil diz, nós não estamos contra o Irão, somos contra. As Nações Unidas já têm dificuldades, porque eles também são um dos contribuintes. A China diz que não. O que está a acontecer agora na Síria, essa hesitação de se tomar medidas, eu acho que Eu reflito um pouco isso. O mundo está a mudar, os poderes estão bastante... Há uma nova ordem mundial e o medo que eu tenho é que provavelmente o que vai acontecer é a nova ordem mundial submeter a cultura política destes países, não o contrário. Não que a anterior era melhor, né? Longe disso, mas acho que sim. O cenário pior pode ser esse, que preocupações ligadas a direitos humanos, não sei o quê, deixam de sair, de estar na pauta global porque não faz parte da agenda destes países. Inclusive, como são países novos, eles interpretaram aquilo. Sempre que se colocaram isso, dizendo, não, isto foi o ocidental. Exatamente. Foram os ocidentais. Quando eles mandavam, eles nos impunham isto. Este pode ser um cenário. Outro cenário pode ser que, claramente, eles façam essa transformação. Mas eu penso que é mais bem ao contrário, né? Mesmo um país que é bastante, do ponto de vista coisa, aberto, Brasil, para as questões democráticas, se vocês veem, o Brasil... A nível mundial tem muita dificuldade de tomar posições que ele interpreta como sendo ingerência dos países ocidentais sobre outros países. Não se mete muito nas questões com a Bolívia, não se mete. Eu acho que não sei, vai ser interessante ver como é que isto vai acontecer. Eu confesso que não pensei muito, mas sim, eu gostaria de ver como é que vai ser o próximo fluxo de imigrantes, né? Porque se esses vão ser os países potencialmente ricos. Só que também, vê, se o tipo de crescimento que esses tiverem continuar a ser mantido com os níveis de desigualdade, se calhar vão ser países economicamente potentes, mas se calhar não vão ser os melhores países para se viver. Ou seja, eles podem ser potências e não sei o que, econômicas, mas não serem muito atrativos porque são países que também estão a crescer baseados num modelo que é bastante desigual. Isto também é uma coisa que não sei. A tua última questão das igrejas, isto também era curioso. Havia pessoas que no debate diziam, olha, uma igreja que em 2020, 2030, num contexto em que a divisão entre ricos e pobres é maior, não responde a isso, corre o risco de ficar para trás. Diziam isto. Vai ter menos fiéis, vai ser menos credível. E argumentavam sobretudo a ideia de, se tu reparares a fidelidade que os nossos pais tinham às suas igrejas, hein? Eles podiam ver o líder religioso a portar-se mal. Não, mas eu mesmo já nasci nessa igreja, não sei o quê. Se reparares hoje o número de jovens que se definem como ateu, yeah, ou disse, sou cristão, mas não vou à igreja, não suporto aquele líder, não sei o quê, é maior. No sentido que o acesso à informação faz com que as pessoas se demarquem. Este pode ser um líder. Outro também pode ser a emergência das novas igrejas, dos milagres rápidos, né? Rezo de manhã, à noite já aconteceu. É verdade. Não sei um pouco o que vai acontecer. Yeah, mas eu acho que isto também vai ser um pouco o desafio que vão tendo os líderes religiosos, né? A Constituição também vem apoiando muito nisso também. Yeah, exatamente. O indivíduo é livre a escolher a religião que yeah, exatamente. Eu acho que, inclusive, o facto de a rápida urbanização, tu lembras, há muitas aldeias de Angola em que tu vias, não, a aldeia dos protestantes era aqui, ao virem todos para a cidade, as pessoas têm muito mais escolhas, estão muito mais... Eu acho que esses fenômenos vai ser interessante, como é que isso vai dar, e se a igreja, as igrejas não estiverem preparadas para os novos fenômenos. Eu me lembro, quando era criança, se calhar a visão que tínhamos de um padre ou de um pastor era inviolável, não comete erro, não comete pecados e tudo o que diz é para dizer amém, né? Hoje o desafio começa maior. Também temos mais expectativas e mais exigências, né? Antigamente não exigíamos que ele se pronunciasse com relação a fenómenos políticos e não sei o quê, mas hoje gostaríamos de ouvir o que é que... Como é que eles interpretam determinados atos? Confesso que não sei como é que vai ser, né? E sobretudo para Angola, eu gostaria muito de ouvir de vocês como é que vai ser. Vamos ter uma igreja mais politicamente interventiva, menos... vamos continuar a definir-nos como um país de 90% de cristãos? Não, de maneira nenhuma. São cristãos de fim de semana ou cristãos diário, de cada dia? Não sei, são perguntas que eu acho que... Vai ser interessante ver como é que vamos evoluir, né? Mas eu noto claramente que hoje em dia, por exemplo, o meu filho tem 14 anos, conseguir que vá à catequese já é difícil, né? E o argumento dele é prático, papá, religião não se obriga. Mas isso era uma coisa que eu não imaginaria anos atrás. Nem com 14 anos me vinha a ideia de que religião não se obriga. Ou seja, a própria vida nos vai criando dinâmica. Eu sou cristão, meu filho deve ir à igreja porque está sob a minha batuta, ou devo respeitar a ideia de que isto não se obriga e tentar convencê-lo. Epa, então são coisas que o dia, a própria vida nos vai criando barreiras, né? Não sei. Se calhar a tendência, pronto, não sei. Hoje se calhar não acreditamos menos no pastor e no padre, porque sabemos que é um indivíduo e ser humano também comete os seus erros em relação a 20 anos atrás, quando tínhamos a obrigação moral de ir à catequese e cumprir todos os mandamentos e todos os procedimentos religiosos. Se calhar hoje as pessoas vão à igreja, se calhar com o tempo a tendência vai ser vamos à igreja, porque sentimos essa necessidade de que há uma coisa, se acreditamos que existe algo para além daquilo que é o humano, e a gente vai à igreja no sentido que precisamos estar num tempo só e ter aquele contato para além, mas não olhar muito no padre e no pastor por aí. Então também, pelo menos revejo um bocadinho nesse cenário. E se calhar tem uma igreja um pouco mais interventiva, pelo menos hoje muitas vezes faz os cultos e além da palavra de Deus, hoje também fala-se muito dos aspectos sociais e principalmente também das questões políticas, um pouco daquilo que o Willi teve a dizer, que é um bocadinho, pronto, a submissão entre aspas pelo poder executivo, né? Yeah. Eu queria saber uma chega de outro levantamento que foi feito, que se dizia: ah, mas que coisas, quais são os exemplos reais? E o Alan deu um bom, de que uma igreja pode fazer, ou como a fé, os recursos da fé podem tornar coisas tangíveis, que como nos vamos apresentar o mundo? Havia uma pressão. E havia o colega que estava lá no debate, mas era líder religioso, que ele dizia: não, temos que recordar à sociedade que a campanha Jubileu, perdão da dívida, é um conceito que surgiu do seio da igreja e nós conseguimos transformar isso numa ampla campanha que foi todo mundo a dizer que tem que perdoar a dívida. Muito bom. Eu não pensei, confesso que estava no debate, não pensei na ideia da paz. Alguns países anglófonos têm a famosa campanha de Tamar, que é uma campanha que foi desenhada usando os textos bíblicos para combater a ideia da violência com base no gênero. Eu não sei, mas parece que em Angola não é muito vibrante isso, não sei das igrejas em Angola. África do Sul, Palestina, os documentos Kairos. Kairos, não sei se conhecem a expressão bíblica Kairos. Profecia. Yeah, é tipo, chegou o momento. Dizem que muitas das vezes têm sido coisas palpáveis e tal, e que mobilizam a sociedade. A questão da verdade e reconciliação na igreja e coisa. Muitos outros casos concretos. E ele trazia: e vocês aí, quais são os vossos casos? Eu recordo que não pensei, mas o processo de paz é um caso concreto. Ou seja, provavelmente eu acho que o ressurgir da igreja, o recobrar daquela confiança e tal, pode também passar por isso. Se eles conseguem buscar temas aglutinadores que... E eu, nisso das igrejas, eu acho que foram bastante efetivos. Eu recordo-me que depois dos 3 cenários que tinham sido desenhados, ou fulano morre, ou é capturado, ou é morre, capturado, se entrega, que não havia, a guerra era o único caminho para chegarmos à paz. Depois o próprio discurso mudou, dizia: não, a paz só vai ser alcançada negociando. E eu acho que aí o posicionamento da igreja influenciou positivamente. E eu até acho a forma como teve desfecho do nosso conflito, que não foram humilhados as pessoas que perderam a guerra, os poucos, mas os esforços que foram feitos para a integração, também eu acho que foi parte porque previamente a igreja tinha também trabalhado a sociedade para estar predisposta a isso. Yeah. Então eu acho que sim, a ideia da igreja é que precisamos de buscar coisas muito tangíveis. E às vezes eu acho que este vai ser o desafio dos líderes desse tempo. Construir coisas que podem ser apresentadas. Assim, tipo, lembra-se da campanha Jubileu? Sim, isso foi graças à nossa mobilização. E eu acho que, infelizmente, talvez estamos aqui num impasse, né? Precisamos de buscar quais são essas coisas. Para uma igreja que também está dividida, né? Quais são os aspectos comuns que eles podem voltar a reunir? Era só para pedir a questão Uma das coisas que eu notei é que estava-se a provar que até agora está em stand-by a despenalização do aborto. Sim, sim. Então aí notou-se que muita gente, talvez como igreja, teria se unir aos outros, os líderes. Mas depois notou-se também que alguns tinham um compromisso pessoal que nem queriam mostrar a cara, que ficou aí a Igreja Católica usando alguns capítulos, algumas passagens da Bíblia, dizendo que a despenalização do aborto para uma sociedade tão cristã seria talvez incentivar a pena de morte ou a morte mesmo do ser humano. Então eu acho que o próprio conflito também influenciou essa fase, que é uma pequena crise para os líderes religiosos, porque antes eles eram muito tão a pressionar, mas depois, no momento dos conflitos, morreu muita gente. E agora muita gente também estava a sentir medo a se pronunciar em diversas coisas. Então acho que isso depois vai ganhando, porque mesmo nessa fase muitos estão dizendo, mas por que as outras igrejas não se unem para essa questão? Porque a maioria, sobretudo as massas, não querem que se aprove a lei da despenalização do aborto. Mas os líderes talvez eram poucos, né? A igreja, pelo menos a CEAST, ficou um tempo, até essa última conferência, a falar sobre essa questão. Não só há muitos povos a se juntar nessa questão. Não, eu entendo que também uma das coisas que as igrejas, as relações baseadas na fé, vão lidar, sobretudo, se querem defender direitos humanos, direitos não sei o que, lidar com os temas polêmicos da atualidade. A questão do aborto, a questão do casamento gay, que são temas que são polêmicos, não estão fechados, ninguém pode saber dizer que tem razão defendendo A ou B, e são temas que eu acho que mexem com a sociedade e também permitem ao jovem fazer uma avaliação ou não do seu líder. Eu acho que haverá sobretudo esse desafio. Mas eu acho que o maior desafio é o desafio do lado onde está. Eu, em tempo, estava a ouvir um teólogo que dizia, poxa, às vezes parece que os nossos líderes se esqueceram que Jesus nasceu num curral, não nasceu num palácio. Mas parece que a igreja agora tende a estar mais próximo do palácio. Ele dizia que o pai de Jesus Cristo era um carpinteiro, não era um banqueiro, nem era um líder político. Mas parece que a igreja, ou seja, dá a impressão que ela se... que há uma série de líderes que tendem a estar na vertente contrária, porque e esta ideia de muitas das vezes não se posicionam por medo, muitos deles não correm nenhum risco de vida. Não. O máximo que lhe pode ocorrer é perder menos benefícios, regalias. Então, mas se pensassem que a origem da igreja é uma igreja pobre, que Cristo nasceu num curral, não nasceu num palácio, provavelmente não teriam dificuldades de viver. Até para serem a voz autorizada, né? Ficaria muito bem o líder religioso dizer, epá, temos fome. Não dizer, não, aqueles lá têm fome. É mais confortável dizer, ser a voz dos outros, né? Yeah. Acho que esse novo papo está muito interessante. Yeah. De mudança de consciência. Acho que até foi. Sem ter inclinação para A ou para B, mas penso que esse novo papa está muito nessa vertente. Tanto foi considerado, acho que, a personalidade do ano pela revista Times. Então, acho que até me parece um mais open mind, olhando para aqueles temas de polêmicos que o Sérgio acabou de dizer. Então, provavelmente, vamos ver algumas mudanças e ver o que é que acontece. Bom, falando neste papo, talvez partilhasse convosco uma obra muito boa que ele escreveu, que é Só o Amor Nos Salvará. É uma obra, acho que as irmãs paulinas têm, é de leitura aconselhável para quem faz sociedade civil, para quem acredita em cidadania e para os nossos contextos. Muito bom, Nelson. Obrigado. Eu aceito isso como presente de Natal. Eu queria só ouvir um pouco do Sr. Sérgio, que abordasse um pouco no âmbito dessas mudanças, dessa visão futurista, tá? Sobre as transformações que vão ocorrendo Gostaria que falasse, tendo em consideração que agora pensamos já em 2020, da emergência, ou 2030, ou 60, da emergência de alguns países que possivelmente transformarão-se em grandes economias. Gostaria que fizesse uma certa uma passagem breve sobre a questão da educação, no que tange propriamente o prestígio que determinadas profissões, não é, poderão sofrer relativamente aos interesses dessas potências, não é, ou possíveis potências, que de facto se calhar têm uma certa leitura de profissões que são exigidas, não é, ou que eles pelo menos vão propor ao mercado, tendo em consideração que as nossas estruturas escolares, nós ainda estamos muito presos a um modo de ensino que não é tão abonatório, mas esse receio que temos do potencial ou da fuga de cérebros aqui para, ou mesmo do preconceito de determinadas profissões que poderão ganhar face a essas mudanças no mercado. Fazendo uma correlação que tu dizes com a educação, segundo os estudos, provam que, por exemplo, parte da emergência... Normalmente, há países que pensam que só crescem por causa dos recursos naturais. Mas o grande crescimento da Índia, vem a Índia do décimo, depois, disse que foi uma aposta séria na educação, sobretudo na educação tecnológica dos jovens. O grande desenvolvimento da Indonésia, aquele luxo todo, muita da gente diz que tem, ou seja, muitos dos países começaram a profissionalizar, a apostar muito na educação, sobretudo na educação tecnológica dos seus cidadãos. Isso permitiu claramente, primeiro fez a mobilidade social, muitos passaram a uma classe social maior via da educação, e sobretudo dizem que esses países em muitos setores se tornaram mais competitivos que até os seus anteriores parceiros europeus, sobretudo por causa da educação. Isso é um pouco o que eu posso dizer, né? As profissões do futuro, né? Sei se bem que entendeu. Eu confesso que não sei. Eu não confesso que tenho dificuldade de pensar assim muito por alto. Não tenho, também não li, não tentei buscar isso. Quais seriam, acho que mais iriam ter sucesso, né? Mas uma coisa global que se diz é que muitos dos países que não apostarem sério numa educação credível, não estou a falar quantitativa, é qualitativamente, dando competências para o jovem ser cidadão do mundo, provavelmente correm no futuro sérios riscos. Mesmo vivendo no seu país, nós conhecemos, há muitos setores de atividade em que tu tens um engenheiro angolano, mas se calhar vais continuar a depender de engenheiros de outro país. E às vezes não é por xenofobia, é tecnicamente. Eu recordo-me que fui à apresentação do FPSO, a maior plataforma que Angola tem no offshore, e havia uma interação com os engenheiros lá. O jovem saía da Angola da faculdade de engenharia, por exemplo, saía engenheiro mecânico, engenheiro químico, depois tinha que fazer 5 anos na Itália, 3 anos não sei o que, para operar aquilo, ou seja, era quase outra formação, porque as companhias estavam obrigadas a empregar mão de obra angolana, mas sabiam que não tinha o perfil de saída do estudante, não é por vontade do estudante, era muito abaixo, porque são países que desinvestiram muito seriamente na educação. É só para dizer, num momento em que se prega a ideia do mercado aberto e não sei o quê, tu tens que concorrer em igualdade de circunstância com um jovem que vem de Portugal, que vem de qualquer outra parte do mundo. Só que ele teve oportunidades educativas que aqui não tiveram. Esse é um exemplo. Outro exemplo que eu acho que a mim me assustou, por exemplo, é que o Estado angolano nesse momento gasta mais em educação superior do que em educação primária e secundária. Isso significa que o estudante que vai para a universidade, até a universidade pode ser até tecnologia de ponta, mas se ele não souber uma derivada, um cálculo integral, não souber fazer uma redação para compor um parágrafo minimamente decente, não há tecnologia na universidade que vai superar isso. Eu acho que a grande diferença é que se tu na universidade saís com lacuna profissionalmente e tal, podes superar, mas se saís do ensino primário, há erros que não se corrigem no ensino superior. Não vais ter um professor com paciência nem com habilidade para isto. Então eu acho que a questão educação há estudos que provam, sobretudo China, Índia, o milagre asiático muitas das vezes é fruto de um grande e forte investimento na educação, né? Então, também curtindo partilhar com vocês, por essa razão que estamos a promover os fóruns municipais de educação. Porque é uma luta que não se consegue apenas na família, nem no município. Exige conjugação de esforço. O próprio Brasil ficou, é um país que, a nível de determinados setores da tecnologia, dá cartas ao mundo. E quem conheceu o Brasil nos anos 80, um país altamente endividado a sair de uma ditadura, quase não reconhece o Brasil nos últimos tempos, né? Pronto, muito obrigada, senhor Sérgio Calundogo. Ai, não fui conseguir falar sem coração. Mas para... se tirares o senhor, vais conseguir pronunciar bem o nome. Feliz Natal e um bom ano para todos nós. Boas entradas e boas saídas. E muito obrigado. Vamos ver então agora 2020. Obrigada. Obrigada, senhor.